viagens, andanças, favelas, morros, pessoas, patrões, patroas, subalternos, mar, conversas, apoio, críticas. Essa é minha correria, essa é minha rotina. E foi numa dessas que conheci um moleque com a cara do meu país, talentoso, criativo, desperdiçado, desconhecido por muitos, amaldiçoado. Comigo, efeito contrário, respeitado. E eu disse à primeira vista, não, não, ele tem que sair da lista. Vida! Acorda, Brasil!